Você tem poder pra me curar. Quando estou fraco, me ajuda. E se eu chorar, me dá consolo. Só você sabe tudo sobre mim. E me ama mesmo assim. E me protege pra não me perder. Só você conhece a minha intenção e desconhece a minha perfeição. E insiste na transparência da minha alma. Me sondas, me esquadrinhas e procura atrás das máculas alguém real. Me encontra atrás das máscaras e remove as ilusões que eu criei. Yeah. Só você tem poder pra me curar. Quando estou fraco, me ajuda. Se eu chorar, me dá consolo. Só você sabe tudo sobre mim. E me ama mesmo assim. E me protege pra não me perder. Só você conhece a minha intenção e desconhece a minha perfeição. E insiste na transparência da minha alma. Me sondas, me esquadrinhas e procura atrás das máculas alguém real. Me encontras atrás das máscaras e remove as ilusões que eu criei. Me sondas, me esquadrias e procura atrás das máculas alguém real. Me encontra atrás das máscaras e remove as ilusões que eu criei, que eu criei. Yeah. Oh, oh, yeah. Oh, oh, que eu criei.